Maria. Do IDEB, Salvador, Bahia. Sexta-feira, às 16 horas, um especial com o maior fenômeno da música sertaneja do Brasil, Roberta Miranda. São tantas coisas, só nós sabemos o que envolve o sentimento. É nesta sexta-feira, às 16 horas. Mas eu tento dar vida à minha vida que entregue. Itaparica. O amor que fica seu coração. Por tua causa, eu fiz o que não podia. Briguei com quem não te via. Magoei quem me quer bem. Porque eu vim. Foi por isso que eu vim. Que numa outra ocasião nós nos amamos. Se tudo é mais bonito e mais alegre quando nós nos encontramos. Existe tanta coisa em comum entre nós dois que me fascina. Nasci para ser seu e você para ser minha. Olhando em seu olhar, os nossos olhos dizem tudo que sentimos.